Chega, chega, mano Jota, Jota MC, Força Coletiva, Original Style, Arcanjo Haas. Chega de conversa mole, para de bobeira. Onde nós encosta o radar e incendeia. Madrugada fora, tamo junto agora. Joga a mão pra cima, vem com a gente. Chega de conversa mole, para de bobeira. Onde nós encosta o radar e incendeia. Madrugada fora, tamo junto agora. Joga a mão pra cima. Chega. Não existe hora certa e nem lugar. Pra ser feliz é preciso se libertar. Deixe viver, deixe ficar. Deixa a começar. Aqui tudo se conquista, mas aqui nada se leva. O importante são momentos bons que a vida reserva. Minha loucura é essa, por isso eu tenho pressa. Permita-se ser livre, vem com a gente, vamos nessa. Chega de conversa mole, para de bobeira. Onde nós encosta o radar e incendeia. Madrugada fora, tamo junto agora. Joga a mão pra cima, vem com a gente. Chega de conversa mole, para de bobeira. Onde nós encosta o radar e incendeia. Cima. Entra na vibe pra viver melhor a vida. Dia após dia, na correria. Com a mente aberta pra buscar sabedoria. Vou mandando um faia. JM, tu vem na pegada. Haga. Entrando em sua mente com minha levada. Mandando pancada na sua cabeça. Fogo tá pegando, taca fogo. Chega de conversa mole, para de bobeira. Onde nós encosta o raga e incendeia. Madrugada fora, tamo junto agora. Joga a mão pra cima, vem com a gente. Chega de conversa mole, para de bobeira. Onde nós encosta o raga e incendeia. Madrugada fora, tamo junto agora. Joga a mão pra cima, vem com a gente. Chega, chega, chega. Pô, chega. JMC, Arcanjo Raça.